vai tá aqui. Com qualquer no bolso, eu quero é curtir. Vamos sair e tirar os meló, tomar umas brejas, não vou dormir só. Oh, raposa, ratazana, o papai tá aqui. Com qualquer no bolso, eu quero é curtir. Vamos sair e tirar umas brabas, dormir no motel. Princesa devassa, depois eu te levo pra minha favela, de moto ou de carro, você se embeleza. Raposa, seus olhos, reflete na lua, tira sua roupa, quero te ver nua. Seu jeito sacana, me apaixonei, sainha curtinha, me enfeiticei. Mas só vai rolar até de manhã, acabou o feitiço, não pago cipã. Você é muito linda, mas é um caça-rato. Se chega no brega, remexendo o rabo. Se mete por luxo, subtraiu as balas. Só fala escrotice, bancando canalha. Dou logo a ideia, se nós vai sair. Se tu não quiser, sai fora daqui. Que eu já tô ligado, conheço essas peças. Só suga o cara e foge às pressas. Eu não sou otário, vai pegar os mané. Tipo os playboy, que beija teus pés. Semana passada, eu te avistei de rola no Tucson com um boy chinês. Depois de dois dias, botou palavra, colocou noiado pra desopilar. Você quer valor e quer ter moral. Cobra caninana, picada fatal. Raposa, ratazana, o papai tá aqui. Com qualquer no bolso, eu quero é curtir. Vamos sair e tirar os meló, tomar umas breja, não vou dormir só. Oh, raposa, ratazana, o papai tá aqui. Com qualquer no bolso, eu quero é curtir. Vamos sair e tirar umas brabas, dormir no motel. Princesa devassa, triste de você. Se apaixonar por uma raposa, você vai chorar. Vai se preocupar, levar muito chifre, além de gastar com becas de grife. Ela é muito linda, mas não tem caráter. Seu coração é gélido, que nem de um cadáver. Relembro de uma treta com um velho amigo. Desesperado, resolveu no tiro. Gerou uma cutruca, colheu o que planta. Não deu uma semana, já tava na tranca. Foi por uma buceta e a porra de um anel. Fez o adormecer dentro do cotel. Gosto de sair e tirar minhas brabas, mas quase caí em alguma cilada, uso camisinha, eu sou bem ligado. Ela meteu a luz aqui, tinha engravidado. O que eu vou fazer? Só deixa nascer. Meu filho é meu filho e ele vou querer. Mas quando nasceu, que decepção. Era um branquelo e não um negão. Pulei a fogueira, desmanchei a farsa. De pagar pensão pra uma devassa. Hoje eu vou sair, é só diversão. Pra me libertar dessa frustração. Corrente de prata, uma calça ciclone, sapato da Adidas, blusão Billabong. Uma beca maneira, sensacional. Cê brilha na noite, rata paga pau. Hoje eu vou sair e nós vai curtir. Na manhã seguinte, nem lembro de ti. Raposa, ratazana, o papai tá aqui. Com qualquer no bolso, eu quero é curtir. Vamos sair e tirar os meló, tomar umas breja, não vou dormir só. Oh, raposa, ratazana, o papai tá aqui. Com qualquer no bolso, eu quero é curtir. Vamos sair e tirar umas brabas, dormir no motel. Princesa devassa, depois eu te levo pra minha favela. Raposa, ratazana, pra minha favela. Depois eu te levo, depois eu te levo. Raposa, ratazana, pra minha favela. Raposa, ratazana, depois eu te levo.